03. Táxi autorizado, Pote 3, 1 no Índio, Ponte Pelas 1895, ajuste 1017, boa viagem. 1017, Pote 3, passa pra torre lá na cabeceira. 275, não. É o 2262? Eu chego, 2262. Que é a nossa cópia? Agora, pronto. Pronto. Conquista 180 autorizado, decola da 1-0, curva direita, no perfil da árvore Elefa, após Elefa pilou, pilou a conquista. 5044, transponder, controle 1935. 5-0 conquista aprovado, piscina 0 a Pelepa, após o Biló ou conquista. 5044 transporte adicional 3, controle o 2262. Correto, já pronto pro push? Mais um minutinho. Gente, pronto. Fala, bom dia, boa tarde, Gonão. 39 dele, Gonão, se escuta. Já 396, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar Gonão 396. Boa tarde, autorizado o táxi de Alfa, mantenha a sua Juliette. Correio 2759 da Azul, possibilidade de retornar e prosseguir para a decolagem da 17. O Azul está ficando apenas mais dois pousos. Senhor, solicita manter esse ponto de espera ou aguardar para retornar para 17? A ideia era fazer um 180, retornar via Índia e Passo para a gente decolar da 17, para acelerar um pouquinho aí a decolagem. Xeremê 320, solo aos 25, direita, solo 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, 1, direita, minha 320. O Azul 2759, até o senhor fixar até a cabeceira no 7 e possuir a possibilidade de ingresso na pista, já será a provável hora da sua decolagem da pista na 0. Ok, então vai manter a posição, muito obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. Gol 255, final normal da pista na 0. Visual está embaixo a casa. Gol 255, boa tarde, todo autorizado, pistona 0, ventana 3, 0 graus, aí nós. Gol 255, livre pouso, pistona 0. Ok, Salvador, boa tarde, Oxenar 6141, estabilizado, ILS X-Ray, passando 2. Oxenar 6141, boa tarde, continua a aproximação, tá com o número 2. Guardiana 614. Papá Romeu, papá Juliette, papá. Boa tarde, prossiga. Tá fazendo, papá Juliette, papá? Aluno, 2, 1, decimal, 1. Gol 255, vou livrar para cima direita, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, vou livrar. Papai, Juliette Papai, em coordenação com a IS, 1 minuto, cópia. Azul 2788, decolou aos 36, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, azul 2788. Fênix 06, autorizado táxi via pista, repasse pronto, cabeceira na 0. Táxi via pista, reparado pronto, não no 0, 06. Uno 1010, aciona 5111, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 95. Por gentileza, agiliza no táxi, você tem a cabeceira na 0. Pede papá, 5111, transponder. Juliette, papá, com o deslizamento correto, confirme o PLV e o pátio. Juliette, papá, para o táxi, chame a torre 118, decimal 95, meu Deus. Juliette, papá, é parte da cobertura da data, o ajuste no 097. Para o táxi 3805, com 3 horas e 20 de autonomia, Fernando Galeão, 155 agora. 805, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 118-95, ajuste no 097, meu voo. Via Índia até o ponto de espera, sinal no 0, vamos lá, próxima torre, 17, boa tarde, meu voo. A Juliette, papá, autorizado, ingresso no 7, rebaixo pronto. Taxi 2790, com 32 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, está na C3. Azul 2790, autorizado táxi, via pátio 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 017, no voo. Autorizado, via pátio 1 no Índia até o ponto de espera, dando 0, quando pronto, 18,95, o azul 2790, boa. 06, autorizado a decolagem, pista na 0, vento 140 graus, 109. Decolagem, autorizado para estiver estacionamento, rebote táxi. Obrigado, obrigado. A 0790 na escuta do solo? A 0790, quando a gente está um pouco mais à frente para liberar o pátio? Afirmo. Grato. Ué. Direito ao solo 1, 2-1, decimal 1. Direito ao 2-1, 1-1, 6-2. Torre, boa tarde, tá 3-1-4-4. 3-1-4-4, boa tarde, por sua aproximação, a guarda está livre. 4-4. Salvador, boa tarde, 6-2-2-6, livrou na sua escuta. 6226, boa tarde. Autorizado o táxi via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, seu número 7, 6226. 6144, pouso autorizado. Pista na 0, ventura 30 graus, 10 nós. Deve pouso, confira o vento? 130 graus, 10 nós. 144, voa, autorizado táxi real, comandante da Juliette. Alfonso Zero, S Copa. 3-1. Torte Zero. Tio Zero, ready to go? Pronto, go ahead. Tio Zero, clear to Galeão Airport via Golf 677, flight level 180. Take off runway 10 with right turn. Coral departure, Skulk 5103, Salvador departure 12, correction 119.35. Tio Zero, the setup approved, coming back to taxi with back stretch. Tereza 2231, solo 50, direita, solo 1, 21, decimal 1. 1, 2, 1. Solo Salvador, passarei 2231, livre, escuta. Então 3144, Juliette, portão 2. Juliette, 3144. Passarei 2231, boa tarde, autorizado táxi em Alfa, Juliette, remota 1241. Alfa Juliette, remota 12, superpátio 1, passarei 2231. Zulu 1-0 e confirme rota. 5-1-1-4 transponder, 1935, controle Golo 397, posição 1-0. Golo 397, transição ótima. Posição ótima. Golo 397, planejamento correto, no 10, reporta para o feedback acionamento. Repassará, Golo 397. Controle 1, 9-35. 9-35, obrigado, até a volta. Torre, é o papá, papá, Mike Lima Alfa. Papá, papá, Mike Lima Alfa, Torre Salvador, boa tarde, confirme intenções. Fiz o vento, por favor. 130 graus, 099. Está 17. Forte para o cancelamento, papá, papá, Mike Lima Alfa. Está presente, você está o cancelamento, o Mike Lima Alfa. Plano visual cancelado, Zuma 6, plano instrumento cancelado, Zuma 654, base pela direita autorizada, reporte final 17, para o papá Mike Lima Alfa. Base pela direita, reportarei o final da 17, Mike Lima Alfa. Azul 5073, autorizada a linha Ali manter pista no zero. Ali manter no zero, 5073. Pastor, se o Zuma podia conforme, sou o Zuma, tenha endurance. Four hours. Alfa Sala 58, configura o pátio. Gente, à direita via Papai e via Corte. boa tarde, voo 964 estabilizado. Voo 964, boa tarde, pouso autorizado, pista na 0, ventura 40 graus, 089. Pouso, pouso, pista na 0, voo 964. de corredor axé, restrito inicialmente 1-10, aciona 5105, controle 119-35. Só mais, cotejamento correto, confirme pelo vento. Funcionamento de táxi, chama a torre 1-18-95. Hotel Juliette Serra, autorizado Manati, 1-10, decola da 1-7, primeira curva à direita. Segue corredor axé. Aciona 0135, controle 1-19-35, torre 1-18-95. Até a Juliette Serra, corejamento correto, confio em também. Seguinte no parte 4, para acionamento e táxi, chame a torre 1-18-95, até o Juliette Serra, bom voo. Paulo, bom, 1-64, boa tarde. 1-64, boa tarde, autorizado o táxi via Alfa, Juliette, o portão 1-0, parte 1. Alfa, Juliette, para 1-0, voo 1-64. Fala, chama o Juliette, e Yankee, o meu delta negativo, número 2, cópia. 5 milhas. Azul 4-1-9-6, na aproximação, aguardando a pista livre, está como número 2. Como número 2, aguarda a pista livre, 4-1-6. Bola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, transição Caju, aciona 5-1-4-5, controle 1-1-9-35. 2-0-3-0 para a Puca na Caju, 10 curva esquerda. 1-4-5, 119-35, box-off. 1-4-2, cruzamento correto, resposta com pronto. Tá.